Este é o som de Júpiter. E este de Netuno. Saturno. Urano. E este é o som da Rio Sul Rádio. Parte do meu show, o meu amor, o meu amor. Deixa-me chegar a um objetivo no instante. Quero viver nessa metamorfose ambulante. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Rio Sul Rádio. Público diferenciado. Rádio diferenciada. 18 horas e 3 minutos. Servir é a nossa divisa. E nossa glória há de ser. O exemplo de um Deus humanado veio a terra trazer. Este é um trecho do hino Servir, que os jovens e crianças aprendem desde 1933 no Colégio Santa Ângela. Não há educação sem amor. Informações 3358-1900. Rua Doutor João Maia, número 11, Centro Resende, Rio de Janeiro. www.santaangela.org.br. Na continuidade das gerações, nós do Colégio Santa Ângela educamos na modernidade da tradição. Máquina do tempo ativada e pronta para ser ajustada. Ajuste concluído. As melhores pistas de dança do passado. Ignição. No ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente para você na rádio que chegou o futuro. Uma hora com mixagens e apresentação, DJ Marcante. Uma hora com mixagens e apresentação de músicas velhinhas, bacanas, dançantes, gostosinhas, como eu sempre digo, para você se sacudir aí, se pré-aquecer pro sabadão, né? Pra sua pré-balada ou pra sua pré-casa mesmo, né? Pra ficar em casa também, vale. E a gente vai começar com essa daqui, ó, saca só. Sônia Evans, Can't Forget You. Bom, pra quem servia cafezinhos no estúdio, né? Olha só no que ela se transformou. Como eu sempre digo, é bacana a ascensão dela, tá? Ela buscou, cavou, cavucou, né? Garimpou a oportunidade dela, a chance dela e conseguiu. Tem voz, né? Como você pode perceber aí no fundo. É, tem uma afinação bacana. E as músicas são mó barato, como eu tenho hábito de falar. Tá muito legais, não sei se são dela, se são do produtor ou de uma terceira ou quarta ou quinta pessoa. Tá? As músicas marcaram época, são gostosas, tá? Boas pra pista, boas pra ouvir no rádio, no carro, em casa, em qualquer lugar. As músicas dela são versáteis. E a gente começa o primeiro bloco, né? A gente começa a edição do Flash House de hoje com essa pérola bacana que é Can't Forget You. Eu gosto muito dessa música, tem outras maravilhosas dela, tá? Mas a gente começa com ela e logo em seguida vem Madonna, 10,000 Maniacs, Simply Red, Snap. Olha, a sequência tá bem escolhidinha, né? Eu espero que agrade a vocês, então é só chegar a mobília pra cá e pra lá, aumentar o volume e deixar o resto com o DJ aqui, ok? Seja bem-vindo, Flash House. Sure didn't believe the masquerade. Without you, I'm just the music starts. Strangers making the most of the dark. Say back to their bodies, become one. Flash house. I see you through the smoky air. Can't you feel the weight of my stare? So the fun kill a world away. What I'm dying. sunlight was falling upon me.

on the street. When evening falls so hard, I will comfort you. Sail on, silver girl. Sail on by. Your time has come to shine. All your dreams on their way. I'll take your call. Oh, when darkness comes. Soul Radio, Flash House.